perder. Pra quem é que eu vou lutar? Porque quero avançar. Não querem saber de nada, não tenho que divertir. Mata, mata para dentes como é que é assim. Digam-me o que aconteceu, eu tenho de acordar. Ao mundo à vossa volta tem de olhar. Que diria só vocês, pode ter o tempo já. Não vou levantar a volta que vocês não se chegam. Que a cruz não vai ter, que estejam a sofrer. Vocês não estão virados, querem lá saber. Desde o que aconteceu, tem de acordar. Ao mudar a volta, vocês têm de olhar. Que nunca aconteceu, tem de acordar. Ao mudar a volta, tem de olhar.